Básico em Revista. Olá, amigos. Boa tarde. Esse é o programa Ensino Básico em Revista, o programa da educação básica. Aqui, professores, alunos, enfim, qualquer pessoa interessada em educação tem aqui o espaço para discuti-la. E é um espaço que frequentemente nós trazemos professores, trazemos alunos também, mas com mais frequência professores. E hoje nós estamos aqui, né, com o professor Clésio Aniceto e eu, o professor Toninho, brevemente estará aqui também o professor Matheus, né, e o nosso querido amigo, o Daniel, né, Daniel Monteiro, que é jornalista aqui da rádio e que participa conosco desse programa. Hoje, como não podia deixar de ser, nós temos que falar um pouquinho sobre essa questão da reorganização, né, da educação proposta aí pelo governador Alckmin. É algo polêmico, né, porque, veja bem, ele tem, logicamente, o governador tem o direito de colocar aí as suas ideias, mas não da forma como foi feita. Isso acho que cometeu um erro aí, que acredito que é visível, né? Todas as universidades, inclusive pensadores, como Marco Aurélio Nogueira, que é uma pessoa muito sensata, né? Que é o cientista político da Unesp, coloca nesses termos. Ele errou na medida em que ele não conversou com a comunidade, não discutiu devidamente, né, nos conselhos de escolas, etc. Isso está acarretando uma série de consequências, né, que a gente está vendo agora, que são as ocupações, né, de escola. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Daniel. Só lembrando, né, que essa não é a primeira vez que as escolas do estado são reorganizadas, né? A reorganização já foi feita em 1993, quando o governo governo também do PSDB, pegou e reorganizou as escolas de tal forma que separou os alunos, os pequenos, em uma escola e colocou os maiores em outras escolas. Naquela época eu ainda era professor eventual e por um triz não fiquei sem emprego, né? Com esse monte de sala de aula que vai ser fechada, muito provavelmente muitos dos nossos colegas vão ficar sem emprego também, né? Outra coisa, né, é que não adianta nada fazer reorganização se você não mexer na estrutura da escola, né? A estrutura, de uma certa forma, não vai ser mexida. O que vai se mexer é no panorama geral. Que adianta? Como eu ouvi uma reportagem de um menino hoje, de uma determinada escola, falando que que adianta reorganizar se as salas ainda continuam com 50 alunos, os professores não têm condição de dar aula, os professores não conseguem dar aula, não existe uma certa estrutura que siga ou que consiga fazer com que as aulas sejam mais dinâmicas, né? Então, de uma certa forma, essa reorganização ela tinha que ser feita de dentro para fora, não de fora para dentro, como está acontecendo, né? Então, foi, desculpa, mas eu acho que ela foi um pouquinho mal pensada e foi colocada numa hora errada, né? Ela deveria ter sido discutida com toda a comunidade escolar, deveria ter sido discutida com os professores, né? Eu não entendo, porque todas as vezes que tem alguma mudança, alguma coisa, o secretário de educação, o Sr. Herman, ele sempre discute previamente o que está acontecendo. Dessa vez parece que cansou, não sei o que aconteceu, ou será que foi o efeito do movimento que aconteceu aí no começo do ano dos professores, que fez com que de repente eles ficassem meio com raiva dos professores e aplicasse isso aí de uma forma, assim, como de uma certa forma, desculpa, mas deve ser como se fosse uma punição precipitada, né? Eu encaro como sendo uma punição, né, para todo mundo. E aí, Matheus? Matheus chegou aqui, né? Coitado, tomou chuva. Boa tarde a todos. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Clésio. Boa tarde, Daniel. Trazei um pouquinho, né? Peguei um congestionamento aí, choveu bastante. E aí, o acesso que eu costumo sempre pegar tá tudo congestionado, né? Antes até de você iniciar o teu raciocínio, Matheus, aproveitando a deixa, a região do Cristo Redentor próximo ao shopping está completamente alagada e você tem outros pontos de alagamento em São Carlos. Assim que eu for levantando, também passo para os ouvintes durante o programa. foi lá mesmo que eu parei. Lá no Cristo, né? Fui por lá e fiquei lá e resolvi voltar para trás, né? Até pedi para minha esposa ligar. Mas começar falando, mandando um abraço para todos, né? O pessoal lá da cidade de Araci, os alunos do Orlando Pérez, que nos ouvem sempre, tá sempre comentando aí o programa, os professores, os funcionários, o pessoal da direção, tá? Um grande abraço para todos, o pessoal da Escola Jardim dos Coqueiros, da Escola Jesuíno de Arruda, e o pessoal da Escola João Jorge Marmorado também, que nos ouve sempre, tá? Mas aí, dando continuidade no raciocínio, né, Clésio, que você e o Toninho estão levantando aí dessa questão tão importante que a gente está discutindo agora, que a gente está vendo, né, todos esses processos que estão ocorrendo por trás das escolas estaduais paulistas, né? A grande questão, eu sou RE, né? RE, para quem não está me ouvindo aí, não entende muito bem da estrutura, né? RE é o representante de escola do sindicato, do maior sindicato dos professores, tá? O sindicato da APOESP, né? Que é o maior sindicato, ou seja, o sindicato que mais representa, o maior número dos professores filiados a alguns sindicatos do estado são filiados à POSP, né? São quase 100 mil professores, né? E esse sindicato, a POSP, ele tem um sistema de gestão, né, do movimento, né? E esse sistema de gestão, ele cria o RE. O que é o RE? É o representante de escola, né? São as pessoas que saem da escola e levam as demandas para o sindicato, numa reunião que ocorre uma vez por mês, e que traz também as demandas do sindicato, as orientações do sindicato, as interpretações das decisões do sindicato para dentro da escola. É isso que é o RE. Eu sou o RE da Escola Orlando Pérez. A gente está tendo bastante contato com a discussão que está ocorrendo aí a respeito da reestruturação, tá? Essa reestruturação, a principal crítica que o sindicato apresenta em relação a ela, né, é a questão de que ela tem um caráter puramente economicista, né? O que é que visa essa reestruturação? Ela vem com um discurso muito bem elaborado, falando que o objetivo dela é a qualidade, mas o objetivo dela é corte de gastos, né? Diminuir o máximo possível os gastos. E aí é que existe a principal crítica, né? Por quê? Eu acho, Matheus, desculpa interrompendo, mas eu acho que realmente houve uma diminuição significativa do orçamento, né? Mas qualquer ação no sentido de mobilizar milhares de pessoas, milhares de alunos, tem que ser discutida, né? Então, perfeitamente. Aí é que mora o problema. Né? Perfeitamente, Tony. E aí existe isso, né? O governo falou que discutiu, mas não discutiu, né? Parece que tem todo esse caráter de punição que está ocorrendo em relação aos professores que fizeram greve, né? Então é uma questão que a gente precisa de levantar para fazer uma discussão bem aprofundada mesmo, né? E eu acho que é um movimento muito louvável, né, principalmente da comunidade, em especial da comunidade dos alunos, das escolas que estão ocupando. Se eu não me engano, eu vi de manhã cedo hoje, não vi antes de vir para cá, acho que era mais de 80 escolas que já estavam ocupando, estavam ocupadas no estado de São Paulo. Isso que o governo reconhece, né? Depois deve ter algumas mais aí que o governo ainda está para reconhecer. Mas enfim, é um movimento que a gente, eu acredito que seja um movimento histórico, né? Bonito isso, você vê a comunidade, o aluno lutando pela escola, né? Isso eu acho que é um indício de que alguma coisa bem profunda vai ocorrer de transformação. Mas foi um movimento espontâneo, né, Matheus? Perfeitamente. Não há nenhuma insinuação da POSP nessa história. A POSP, ela presta assessoria só, tá? Junto com a comunidade, de uma forma geral, né? Ela, inclusive, declara isso, né? De forma bem... A mídia declara isso o tempo todo, presta uma forma de assessoria, mas não existe uma orientação, como a mídia vem falando, que é manipulação, né, que é grupo que está por trás. Não é isso, é uma coisa espontânea, muito louvável, né, principalmente por parte dos alunos, né? A gente está vivenciando aí aquilo que a gente sempre fala aí, que essa geração que aí está, né, a geração Y, né? É isso, é esse que é o nome, né? É a geração que vai provocar muitas surpresas aí pro mundo, né? Essa geração internet, geração rede social, e essa geração, ela é isso mesmo, ela vai atrás, ela conhece seus direitos, ela se organiza de uma forma inesperada, totalmente nova. Você vê que sequer o sindicato sabia, né, do que estava por trás, né? A gente sabe que está tendo toda uma organização, mas não tem isso, né? Não tem manipulação. É lógico, tem os grupos políticos, né, que estão... participam juntos, se sentem representados por esse movimento e estão se envolvendo também, estão dando um apoio logístico, apoio intelectual, apoio jurídico, inclusive, né? Inclusive o governo do estado de São Paulo, ele entrou com uma, uma liminar de reintegração de posse, né? Um mandado de reintegração de posse com a escola Fernão Dias, né? Aquela primeira que foi ocupada, né? E foi o advogado da POSP que deu assessoria, né? Que entrou com um recurso contra esse mandado de reintegração de posse, né? Enfim, é muito importante que exista esse movimento mesmo, da sociedade dialogando com os governos, né? Principalmente esse setor da sociedade, né? Setor da sociedade que é atendido pela escola pública. Só um parênteses, né? Matheus. O legal, cara, é que você disse que a geração é uma geração... A gente pensa que não, mas eles são bem informados. E eles sabem do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, contra isso, a justiça não pode fazer nada, porque vai passar por cima do Estatuto. Eles estão protegidos em quase todos os aspectos. Porque se alguém colocar, se alguém constranger, se alguém agredir, se alguém... A pessoa que fizer isso vai, de uma certa forma, ter uma punição exemplar, porque ou você segue o que está escrito lá ou você não segue. Basicamente, o ECA, parece que é 25 anos, 25? 25 anos. 25 anos é uma coisa que deu certo aqui nesse país, né? Uma das coisas, pelo menos uma, né, que deu certo aqui nesse país. E o que que acontece? Então, de uma certa forma, ela é obedecida, ela é obedecida. E é legal, cara, porque essa obediência em cima do ECA é que está fazendo com que esses movimentos de ocupação elas ocorram. Você pode ver que eu não ouvi falar até agora de todas as ocupações, que houve vandalismo, que houve destruição, que houve tumulto. É uma coisa assim, bem, bem tranquila, bem calma, né? Pelo contrário, né, Clésio? Não sei se você assistiu aquele programa que passa na Globo. Como que é do... Aquele cara do... Serginho Grosman? Não. Ai, gente... Esqueci o nome do... Profissão Repórter. Repórter. Teve um dos programas do Profissão Repórter, que ocorreu semana retrasada, que mostrou as ocupações, né? E mostrou, inclusive, um aspecto muito interessante, onde os alunos estavam organizando a escola. Os alunos limpavam a escola, faziam a comida deles mesmo, se organizavam. É uma coisa muito bonita de se ver. Não sei se vocês acompanharam isso. Tem regras. Tem regras. Tem regras. Eles elaboraram uma regras. Muito bem organizados. É uma coisa, assim, histórica. Eu me sinto, assim, privilegiado do ponto de vista histórico, né? Por estar vivenciando... Enquanto professor, eu também sinto. Sabe por quê, Matheus? Porque de tanta pancada que a gente levou, ver uma coisa dessas, ver que os nossos alunos, eles estão exercendo o direito de cidadão, estão exercendo o seu senso crítico, exercendo realmente a democracia, cara, né? Putz, daí é uma massageada no nosso ego, pô, não é verdade? Com certeza. E a gente tá fazendo tudo contra o que estão mandando a gente fazer. Só um parênteses sobre as reintegrações de posse das escolas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, hoje cedo, indeferiu o pedido do governo. Então, não há por parte da justiça, não pode entrar com o processo de reintegração de posse. Pelo menos a liminar caiu, a liminar de reintegração de posse das escolas ocupadas. Haveria uma audiência de conciliação no começo da tarde de hoje, mas como saiu o resultado do Tribunal de Justiça só no final da manhã, não deu tempo de articular os estudantes, os representantes dos estudantes, para essa audiência, que ela provavelmente foi remarcada para amanhã, talvez amanhã de manhã, ainda não há uma data exata. Mas, a princípio, a justiça determinou que os alunos têm todo o direito de permanecer na escola. E, muito provavelmente, essa decisão foi tomada em cima do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma coisa óbvia, né? É um bem público, é uma instituição pública, né? Não tem dono. O aluno tem todo o direito de estar lá dentro, de ocupar, né? É uma coisa assim, até... Você pensou que coisa mais bizarra você vê num país, a polícia entrar dentro da escola para expulsar o aluno da escola, meu Deus? É uma coisa assim que... Seria o fim do mundo. É uma coisa, um contrassenso total. Eu acho que é totalmente incompatível, inclusive, ao partido que está aí no poder, né? O Partido da Social Democracia. Um partido que ajudou a construir a democracia no nosso país, né? Teve um papel determinante, inclusive, na elaboração da Constituição, na elaboração do ECA, né? Então é um contrassenso. Seria muito importante que o governador, o secretário de Educação parasse, refletisse um pouquinho, chamasse aí a comunidade, né? Abandonasse um pouco esse aspecto, que a gente percebe que é um governo... Por ser um governo que foi eleito com um número muito grande de voto, ele está cheio de credibilidade. Então, para implantar as coisas, inclusive, sem discutir, né? Você sabe que na greve dos professores, no início do ano, como você falou muito bem, ficaram de greve durante 3 meses, maior greve da história. O governo conversou 3 vezes com os professores durante a greve. E não entrou em acordo algum. Ficou 3 meses de greve, o governo conversou 3 vezes. Então você vê que é um governo difícil mesmo de estabelecer um diálogo, é um governo que aproveita todo esse respaldo democrático que ele tem para implantar as suas medidas, né? Tendo em vista o quê? Redução de gastos, o que é mais viável do ponto de vista econômico. E é contra isso que eu acho que é a principal reflexão que a gente pede para o governo fazer, né? Acho que o movimento político, a POF, tem feito de tudo para que o governo converse mais com o sindicato, né? Com o movimento de uma forma geral. Eu acredito que seja isso também que os alunos estão reivindicando. A principal reivindicação é essa, né? Porque não teve diálogo, né? Está sendo uma coisa enfiada goela abaixo, né? E num processo democrático isso é inaceitável mesmo. Mas isso é uma prática política, né? Os alunos estão pondo em prática, talvez, o conhecimento adquirido, né? Eu acho que desde 2013 não é possível mais que algum governo pense que se possa decretar coisas, né? A sociedade já demonstrou que reage, né? Então eu acho que é preciso que se discuta, né? Vamos sentar, vamos dialogar, vamos ver, né? Eu acho que o governo deve fazer isso, eu acredito. Eu acho que todo esse movimento que a gente está vendo aí, né? Eu avaliei ele de uma forma bem positiva, né? Primeira coisa que eu percebo é que está dando resultado as aulas de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, né? Tudo isso está dando resultado, né? As ciências humanas estão contribuindo para formar os alunos, estão tomando uma consciência, né, de como que ocorrem os processos sociais, políticos, como que funciona a democracia. Então isso eu faço uma avaliação bastante positiva com o que está ocorrendo e percebo que é um movimento, é um exercício de cidadania muito bonito que a gente vê acontecendo aí, né? Aqui no estado de São Paulo, é muito bacana isso, né? Concordo com você. É, e me sinto privilegiado aí por estar vivenciando, estar acompanhando os alunos, estar vendo as discussões. Uma reação, né? Parece que é uma reação, né, Matheus? Isso é bonito demais. Eu sou de uma geração, né, que eu fui educado na escola na época da ditadura, né? Bom, eu também. O Toninho também. Eu lembro que em 1985, né, eu estava na quinta série. Foi a primeira vez que eu fiz a quinta série. Pô, louco, você fez quantas vezes? Eu repeti a quinta série. Fiz a quinta série 2 vezes. Na época eu repetia, né? Não tinha progressão continuada. Fiz a quinta série 2 vezes e a sexta série 2 vezes também. Mas quando eu fiz a primeira vez a quinta série foi em 85, né? Foi processo ali de eleição do Tancredo Neves. Depois quem assumiu foi o Sarney, né? E a gente, como criança naquela época, né? Até os estudantes, a gente não entendia muito bem o que ocorria, né? Que era, a gente vivia muito distante dos processos políticos. Pra gente, política era uma coisa muito séria, né? Então, uma coisa sisuda, né? Uma coisa que sequer se imaginava que podia ocorrer. Quando eu tava no ensino médio, né? Eu vivia a questão do Collor, né? Foi ali as caras pintadas, né? E ao mesmo tempo, era interior ali. O movimento cara pintada foi muito forte nas capitais, né? Eu era lá de Ribeirão Preto, lá no interior a gente ficava ali. Eu estudava à noite, né? Trabalhava de dia, estudava de noite. A gente não entendia muito bem o que ocorria, né? A gente meio que levava na brincadeira, né? Então não tinha aquele caráter que tem hoje, né? De política mesmo, de prática política, né? Então isso que eu tô admirando demais nessa geração. Eu acho muito bonito e eu acho que vai trazer grandes transformações aí, né? A gente tá vivendo um momento histórico da escola pública paulista. É, aqui. Nessa época aí que a gente viveu a época da ditadura, eles tolhiam o nosso direito a pensar, né? Tanto é que, imaginei, educação moral e cívica, organização social e política brasileira, o SPB, lembra? Eu me lembro, sim. Os caras, eles bitolavam a gente, tipo assim, criavam um exército. Um exército de, como se fosse um exército de clones, igual no Star Wars, cara. Todo mundo igualzinho e homogêneo. Eu, como sou um pouquinho mais velho, tenho uma história um pouco mais ativa dentro da ditadura. Quando eu terminei minha faculdade, né, minha universidade, na Unesp, tinha um capitão como aluno na sala para ver o que a gente falava e dizia abertamente. Dizia, olha, aqui vocês podem falar o que vocês quiserem, mas lá fora é mesmo. Se toca. Olha que interessante, Toninho. Eu não sabia como que funcionava bom essa experiência, hein, Toninho? Eu me lembro também que nós tínhamos um grupo de teatro, né, aqui, ligado à universidade aqui e tal, isso nos anos 80. Eu tive que buscar a censora na rodoviária que ela veio para ver a nossa peça. Tivemos que representar a peça só para ela aprovar a peça para a gente mostrar ao público. Interessante, é, isso, como ditadura que militar é isso. Naquela época tinha isso, antes de aparecer o programa, aparecia, né? Lembra que aparecia na TV uma tarde, um negócio? Tarde, é, censura tal idade, né? Você não lembra disso, né, Daniel? Não. Não. Eu nasci em 89. Né? Eu sei disso só por livro história. Mas era. Naquela época o movimento que era muito ativo era o MR8, né, Toninho? O MR8, inclusive, quando eu estudei... Depois virou um apêndice do Pedro. É. Quando eu estudei no Jesuíno, tinha alunos do terceiro colegial que faziam parte. E a polícia chegou a cair matando lá em cima, lá, entendeu? Lá na escola, na época. Eu lembro até hoje que pegou um pessoalzinho lá e levou. Eu só vi que o diretor, na época, saiu correndo atrás, porque quem pegasse naquela época desaparecia, né? Eles faziam mágica com as pessoas. Que bom que estamos vivendo outras épocas, graças, onde o governo tá respeita, ainda, né? Panfletagem, então, fiz muito. O Brasil é uma democracia jovem. Quantos anos tem realmente a nossa democracia? Vamos por aí, vai, 85. Vamos contar a partir da Constituição, né? É, vamos, de 88. 88, né? 88. Saiu a Constituição em 88, 89, vai, 26 anos. Aproximadamente, então. 26 anos, foi eleito o primeiro presidente, né? Se a gente comparar com os países europeus lá, que os caras já têm 500, 600, 700 anos, a gente está engatinhando, a gente está aprendendo ainda. É um grande exercício, por isso que a gente fala, é um grande exercício de democracia, né? A população se organizando politicamente, cobrando dos governos, né? Os governos tendo que aí se exercitar, que eu acredito que às vezes você vê essas medidas, por exemplo, o governo entrando com reintegração de posse, né? Contra os alunos dentro da escola, olha que coisa bizarra. Talvez seja até um momento assim do governo parar e refletir mesmo, né? Talvez seja um tipo de pressão por um governo que não está esperando, que jamais esperaria uma coisa dessa, né? Então está sendo uma surpresa positiva, né? Bem interessante, né? Vocês falaram da geração Y, muito se critica a geração Y, talvez por esse ativismo digital ou falta de politização. E quando você diz não são politizados, não estamos defendendo um lado, esquerda, direita, partido, não necessariamente. Não. Mas é uma noção de política, de cidadania, de você agir como cidadão dentro da sua sociedade. Ou seja, você entender o funcionamento desde leis básicas, direitos básicos e deveres. Muito se critica essa geração de que ela não é tão politizada. É uma geração que veio pós o golpe, num cenário de abertura, num cenário de neoliberalismo brasileiro, economia forte, ascensão do real e coisas do tipo. Como é para vocês, educadores, que passaram por outras etapas e vivenciaram outras etapas, verem, a despeito de tudo que se critica, essa molecada articulada dentro das escolas? Fala, Matheus. Primeiro que é nova, né? A forma dela fazer política é uma forma totalmente diferente da forma que a gente está acostumado, né? Uhum. Nós estamos acostumados com a política da liderança, né? Com o partido político liderando, né? E as redes sociais, né? As redes sociais informacionais, elas permitem que a política ocorra de forma separada do partido político, né? Então não precisa ter liderança. Surgem lideranças instantâneas, né? Acaba de surgir, cria um tema e se engajam rapidamente, se mobilizam de uma forma nunca vista na história, né? Porque então, os partidos políticos estão perdendo a cada dia a credibilidade, né? Esses partidos políticos existentes hoje, pelo amor de Deus, têm dono, né? Cada área tem lá o seu chefe, não representa mais a coletividade, eu sinto que não. São partidos corporativistas, né? Uma característica muito histórica, inclusive, dos partidos políticos no Brasil, né? Faz séculos, né? É secular essa característica. Continua, dos partidos, né, políticos no Brasil. São de característica puramente corporativista, são corporações que eles representam, né? Infelizmente. Por algum momento aí na história, momentos bem tímidos, né? Às vezes você viu. A gente percebeu os partidos políticos no Brasil se envolvendo em lideranças de movimentos mais amplos, né? Mas a sua raiz, ela é uma raiz corporativista, né? E aí, essa geração, ela percebendo isso, não sei se perceberam de forma espontânea, né? De forma, assim, totalmente emancipada da liderança político-partidária corriqueira, né? Você vê eles se organizando muito bem, né? E criando movimentos aí transformadores, movimentos jamais vistos na história, né? E que eu tenho certeza que vão contribuir muito, né, para consolidar o processo democrático no Brasil. Eu acho que a gente vai criar uma nova democracia com essa nova geração. Não vai ser uma democracia nos modos que a gente estava acostumado a estudar ela nas aulas de ciência política, de história, né, de sociologia, não. Vai ser uma democracia totalmente porque nova. Porque a primeira geração, que são os pais, né, ou a primeira, o fruto primeiro da ditadura são os pais dessas crianças, né? E eles, a gente está vendo aí pelos processos políticos aí que está acontecendo, está vendo parece que a gente está voltando no tempo, né? Uma onda conservadora, né, Daniel? Ah, sim. Assustadora, né? A gente até discutiu num programa aqui, né, falando da intolerância, né? E a gente vê o quê? Algumas lideranças, né, que surgem ainda com modelos ultrapassados, né? Tanto a esquerda quanto a direita, né, ela está tentando resgatar espaço dentro do processo político, né? E aí você vê um crescimento grande dessa discussão dentro das redes sociais, porque as redes sociais, elas dão espaço para isso, né? Então, às vezes, uma pessoa fala e alguém simpatiza sem muita profundidade, acaba se identificando, se vinculando àquela rede, de repente você vê um cara ultradireita aí entrando pro grupo dos famosinhos. Tem milhares de pessoas que seguem ele, né? Talvez não segue nada, né? Talvez tá ali, só interessante que esse cara falou, né? Então, às vezes, a gente acaba dimensionando de uma forma que não é muito real, né, a dimensão. Mas é interessante a gente perceber isso. Já esse movimento dos alunos, né, ocupando as escolas aqui em São Paulo, é um movimento novo, né? Que você vê que não tem partido, vai falar um movimento de direita, é um movimento de esquerda. Não, não é um movimento. Ele se coloca como partidário, né? A partidário. Se coloca como a partidário, diferente, talvez, desses movimentos políticos que surgiram nos últimos 2 anos com as manifestações e tal, que também se colocam como apartidários, mas levantam bandeiras contra partidos ou contra poderes instituídos. Num primeiro momento, eles simplesmente estão lutando por um ideal um pouco maior. Não, somos contrário à mudança na educação que pode nos prejudicar. Não é partido A ou partido B, poder instituído A, poder instituído B. Estamos trabalhando por um pilar ideológico que trata da educação e nosso arranjo nas nossas escolas. Pelo menos a princípio, né? Pelo menos é o que aparenta até agora o movimento. Diferente do que foram aquelas manifestações e do que vem surgindo de movimentos dito apartidários, mas que na verdade são contrários a partido A ou partido B. Mas vamos fazer um intervalo. Nós vamos ouvir não sei se vocês ouviram, uma bandinha que fez muito sucesso nos anos 70, né? 60, 70. São fraquinhos. Qual é o nome desse cara? Como é que é mesmo? Esqueci o nome. Beatles. Beatles. O que nós vamos ouvir agora? Perfeito. Vamos ficar com Strawberry Fields Forever. O Strawberry Fields Forever, que é do CD Magical Mystery Tour, que o Toninho separou aqui pra gente. Daqui a pouco a gente volta. Perfeito. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Must be high or low. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Escute. Diferente. Rádio Fiscar. ZYU 757. 95,3 FM. 140 watts de potência. Escute Rádio Fiscar. Escute diferente. Fique ligado na programação da Rádio Fiscar. Ensino Básico, Paideia, Independência ou Marte, Rádio Fiscar Convida e Voz da Rua. De segunda a sexta, todo fim de tarde na Rádio Fiscar é assim. Programas especiais e muita informação. Escute diferente. Você não vai querer perder nada da nossa rádio, né? Então curta nossa página em facebook.com Escute Diferente. Noventa e cinco ponto três FM, sempre diferente. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Amigos, para quem está sintonizando a rádio agora, este é o programa Ensino Básico em Revista. O programa da educação básica, né? Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a questão da reorganização das escolas, da reestruturação, né? E no último bloco a gente falava sobre essa juventude que está nos, né, nos deixando aí. Lembrando, né, Toninho e Matheus e Daniel, que nós estamos ao vivo, né? O Matheus chegou aqui todo molhado de chuva, o Daniel falou que a cidade está cheia de gente. E se alguém quiser participar, como é que faz, Daniel? O 3351-8099 é o telefone aqui da rádio, então pode mandar mensagem pro WhatsApp da rádio, que é o 16, né? O 993-999-292. Aí, galera, só manda interagir aí com a gente. Tô aqui online no WhatsApp da rádio para quem quiser já responder na hora, tempo real, deixar recado, interagir com o programa, dar sugestão, inclusive de avisar pontos de alagamento pra gente não pegar trânsito na hora de ir embora, porque a gente tá meio humano, né? A gente não precisa... se puderem facilitar pra gente, a gente agradece também. Perfeito. Então, mas a gente tava falando, né, Tony, a respeito do caráter, né, economicista da reestruturação, né, que é isso que leva a principal reflexão, né, principalmente da parte dos professores, que a gente vem discutindo, né, a questão das salas de aula superlotadas, né, a questão das condições de trabalho, né, a questão salarial, né, que foi muito bem discutida aí no começo do ano. Estou falando assim, tendo em vista as discussões que são realizadas dentro do sindicato. Né. A questão da lei do piso salarial nacional, né, do professor, que estabelece um terço da jornada de trabalho para o planejamento de aula. E tudo isso vem sendo ignorado pelo governo. E aí, de repente, você vê o governo falando que vai cortar gastos, fechando escola, né? Então, isso fragiliza muito a relação, né? Isso prejudica demais aí o diálogo, né? Faz com que a gente perceba o quê? Poxa, meu, será que é isso mesmo? Que tipo de critério que está sendo utilizado? Que embasamento que está sendo utilizado? Né? Porque a gente percebe que não tem sensibilidade pedagógica por trás dessas decisões. Não, né? A razão realmente é econômica, né? Mas entende-se, né, que o orçamento foi bastante reduzido, mas qualquer iniciativa no sentido de mexer com a rede tem que ser discutida, né? Perfeito. Porque o aluno tem uma certa, vai criando uma certa, um certo carinho com a escola. A escola não é algo que você pode pegar o aluno aqui por lá assim de repente. É preciso dialogar, é preciso que se discuta. Para isso existem os conselhos de escola. Vê situação por situação, escola por escola. Né? E o mais grave de tudo isso, eu acho que estamos indo na contramão da história. Enquanto os países desenvolvidos estão investindo em educação, a gente está desinvestindo em educação. Era uma ótima oportunidade agora para você, por exemplo, aplicar a lei do piso, né? Diminuir a quantidade de alunos por sala e realmente começar a ter uma educação de qualidade, como se prega tanto a educação de qualidade, educação. Então, o que se faz agora, a gente não pode esquecer que a educação é uma coisa que funciona a longo prazo, ela não é médio e curto prazo, ela é a longo prazo. Então, você vai pegar um moleque que entra hoje, uma criança hoje que entra com 5 anos, 6 anos na escola, ele vai ficar até os 17, 18 anos na escola, então parte da vida dele ele vai estar ali. Então, de 5 até 17 anos, são 12 anos que ele vai ficar ali. Então, se você perde 12 anos, então para você recuperar depois são mais 12 anos, ou mais 12 anos, ou mais 12 anos. E a gente tem visto aí exemplos aí de outros países que para se reerguer, para se levantar, demorou aí 50, 100 anos. Mas o que, que eles fizeram? Investir em educação, o que a gente não está fazendo. A grande questão é essa, né? Talvez transformar a política pública de educação numa questão de Estado, deixar de ser uma questão de governo e se tornar uma questão de Estado, né? Uma prioridade de Estado, né? É equivalente às questões tributárias, a questão de fronteira, a questão das Forças Armadas. Sim, né? Mas já não era para ser? Então, infelizmente não é, né? Mas quem é que torna uma política educacional de Estado? Não é o Congresso? É o Congresso. Não. Então agora... Mas o eleitorado, quem que o eleitorado elege, gente? Vocês estão vendo esse Congresso ultraconservador, retrógrado, que esse é o mesmo eleitorado, pais dessas crianças, né, que elegeu esse Congresso. Então é um círculo vicioso, é muito complicado para a gente mudar isso. Está vendo? Nós estamos conversando agora, né, Clés, sobre as intenções de voto no estado de São Paulo. Quem é que está na frente? É, quem que tá liderando as intenções de voto lá em São Paulo? O Russomano. Então, qual a esperança que você tem de mudar, de tornar uma política educacional como uma política de Estado? Perderam a noção. É complicado, né? Infelizmente... É o trabalho de formiguinha que a gente tá fazendo agora, então, mas... Talvez todo esse movimento político que a gente vê ocorrer, né, seja um catalisador, né? Um estimulante para que a classe política faça uma discussão diferenciada com a educação. Porque não dá para a escola ficar vinculada a interesses políticos eleitorais. Você vê que entre as escolas que estarão fechando, tem escola de tempo integral. Escola de tempo integral. Eu estava vendo hoje na internet que uma das escolas, três das escolas que serão fechadas, é a escola de tempo integral. Então, quer dizer, é um contrassenso, meu. A escola de tempo integral, que é um projeto grandioso, espetacular, determinante. O primeiro passo para que a escola pública no Brasil se torne algo que realmente seja transformador para a sociedade, né? E você vê que faz parte das escolas que serão fechadas, né? Então, esse é um problema muito sério, né? Não está dando-se o tempo, né, para a gente ver o resultado do trabalho que está sendo desenvolvido dentro das escolas hoje, né? A gente vê que as escolas estão funcionando de forma bastante precária, né? Em condições ali, no limite mesmo que se pode funcionar, né? Sala de aula superlotada, profissionais sobrecarregados, crianças sem uma série de déficits, né? Sendo colocadas dentro da escola, sendo empurradas, né? Passam pela escola, muitas delas sem aprender muita coisa que será transformador para a vida dela, enfim. E aí você vê que mesmo a escola funcionando dessa forma bastante precária, você pensa, bom, agora vai chegar agora vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que a escola melhore. Você vê o governo tomando uma medida que faz com que as coisas piorem, né? A gente fica assustado, fica sem saber o que vai ocorrer. Então você vê que não existe uma contrapartida, né? Vai fechar a escola para diminuir os gastos e para separar aí os ciclos, né? Só que não se fala mais nada. Não se fala se vai diminuir o número de alunos por sala de aula, se vai adotar a lei do piso salarial nacional, dando um terço do jornal de trabalho para o professor planejar aula, se vai dar condições de trabalho para a escola funcionar bem, se vai dar recursos verdadeiros. Não se fala nisso, só fala que vai fechar as escolas e pronto. Então é isso que assusta, meu. Era essa discussão que poderia estar sendo feita agora, né? Pô, vamos fechar, a gente está... Diminuiu, o governo fez um estudo, né? Ele apresentou isso. Diminuiu o número de matrícula, diminuiu o crescimento vegetativo da população do estado de São Paulo. As escolas eram um certo tanto, tinha recurso para atender 6 milhões de pessoas. Foi isso o estudo que o governo apresentou. E hoje tem aproximadamente 4 milhões. Ou seja, está subutilizado o recurso, né? Por isso que o governo falou. Então, vamos fazer uma discussão, o que pode ser feito, qual que é a contrapartida, a gente vai fechar, mas e aí? Vamos fechar, mas só vamos fechar por fechar? Vai ser discutida uma nova proposta de número de aluno por sala de aula, de recurso para ser trabalhado, de contrato de trabalho para os professores, enfim, não fala nada, não se fala nada. E aí é nesse sentido que a discussão precisava de ser encaminhada, né? Eu tenho certeza que se o governo parasse, se sensibilizasse com a questão da educação, começasse a ver a escola pública como a escola que estava com o filho dele ali dentro. Não a escola para o filho dos outros, mas a escola que os filhos deles estivessem ali dentro. Eu tenho certeza que ele pensaria de outra forma. Mas a gente tem a impressão que não é esse o pensamento, né? Parece que é aquilo que você falou no início da fala. Parece que ele está com raiva e está querendo meio que punir aí de qualquer forma, né? E infelizmente, é essa que é a sensação que a gente tem. Não sei se foi essa a intenção, mas o fato é que ele está, infelizmente, está trazendo a opinião pública contra, né? Contra o seu governo, né? Porque... E se há ocupação, é porque por parte dos pais houve assentimento, né, para que essas crianças estejam na escola. Quer dizer, está chegando aos pais, que são os eleitores. Eu acho que ele pecou não justamente só, não conversando. Não só os pais que são eleitores nessa molecada, daqui a pouco também já vota, já, alguns já têm título de eleitor. É por opção, já são maiores de 16 anos, já tem voto facultativo. Não só os pais, mas também os próprios alunos que são manifestantes já se tornam eleitores e já podem exercer essa opinião política deles. Mas faltou o diálogo, né? Faltou sentar e conversar. Principalmente isso, né? O diálogo. Principalmente, eu acho que exclusivamente isso, né? Como vocês, professores, foram avisados? Surpresa, nós fomos pegos de surpresa. Um dia antes, no caso, a nossa escola, afirmava-se, né, a autoridade lá, afirmava que a nossa escola permaneceria do jeito que estava. No dia seguinte, cai a notícia na nossa cabeça que a escola estava dentro da reestruturação. E assim, né, infelizmente, com os professores é desse jeito, né? Parece que o governo está querendo... Não sei se está com raiva do professor, não sei se está... qual que é, né? Mas ele tá, ainda tem uma outra coisa ainda que ele não apresentou, né? Como que vai ser a questão do que ele fala, de que ele chamou durante a greve, né, de flexibilização do currículo do ensino médio, né? E ele falou que ele vai implantar agora no começo de 2016, e ele não falou ainda como é que vai ser, né? Então, quer dizer, as coisas, Daniel, elas para a gente, para a categoria dos professores que estão ali, que desenvolve, que faz o corpo a corpo, que executa as políticas, a coisa vem de cima para baixo, de uma hora para outra, meu. E aí a gente meio que tropeça e fica sem saber o que fazer. Justamente quando a gente não está na escola. Eu moro na época de férias que eles fazem essas coisas. É assustador, Daniel, é assustador. Você vai ter que executar uma política que você sequer sabe como que ela é. É uma questão que o sindicato tem reivindicado o governo faz muito tempo, né? Vamos discutir, meu. Vamos discutir, não dá para enfiar a goela abaixo da gente e falar, bom, agora vocês vão ter que executar. Esse tipo de processo decisório que o governo tem aí, em especial esse governo tem nos últimos, faz 10 anos, 11 anos que eu trabalho como professor, eu percebo isso faz 11 anos, vocês têm mais experiência que eu, vocês podem falar algo diferente. Eu percebo que nesses últimos 11 anos aí, essa forma de tomar decisão que o governo adota é uma forma que não traz bons resultados, né? Por quê? Porque nós, os profissionais de educação, os professores, vamos executar a política, nós estamos despreparados. Às vezes, muitos de nós nem entendemos o que, que vai ser, né? Então, isso já cria um conflito logo no início. E, às vezes, faz com que ideias que são geniais, espetaculares, percam totalmente sentido. Né? A progressão continuada. Perfeito. Ela, todo mundo critica, mas se você pegar e ler o que é a progressão continuada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver como ela foi aplicada. Porque foi aplicada de cima para baixo, não capacitou ninguém e virou o que virou. Então, esse governo precisava de mudar isso. Aproveitar que foi um governo que foi eleito. Virou progressão automática. É, mas na realidade não é isso. É, diz que é muito bonito o projeto, né? O projeto é bonito. Eu cheguei a estudar esse projeto. São várias medidas, né? Acho que talvez o governo aproveitar essa credibilidade que ele tem, esse apoio que ele tem, para fazer uma discussão mais profunda, para crescer, né? Para ajudar. Acho que ajudaria muito, inclusive politicamente, o governo, né? O próprio governo ganharia com isso, né? E inclusive para as pretensões futuras, né? Exatamente. Talvez seria importante, né? Parar e pensar, vamos mudar, né? Estou aqui. Que é difícil a gente engolir, né? É difícil. Já é uma categoria que está um salário. As condições, principalmente questão salarial, né? Está muito arrochado. Cara, não tive aumento assim. Não tivemos aumento. É muito. Tá difícil, cara. Está muito difícil. Está muito complicado, né? É uma categoria que sofreu muitos ataques. Né? 40 anos. Então, que parece que esse ano, durante o período de greve, conseguiu reunir mais de 100 mil professores, não foi, Matheus? Sim, sim, no auge da greve aproximou 100 mil. E a rede tem aproximadamente 200 e pouco, 220, isso, né? Isso, 220 mil. Praticamente 50% dos professores. Exatamente. Estavam mobilizados naquele exatamente momento. Exatamente. Então isso daí é um bom percentual, eu acho que é uma coisa que eu não via em greves anteriores acontecer, né? É o governo que conta muito com os instrumentos administrativos que ele tem em suas mãos, né? Para poder desarticular. O objetivo principal do governo parece que é desarticular a categoria dos professores, né? E não dialogar, né? Prefere desarticular, contratar, por exemplo, hoje o governo, para desarticular a greve, ele contrata pessoas, por exemplo, está lá no primeiro ano de faculdade, você está precisando de ganhar um dinheirinho, o governo, você vai lá na diretoria de ensino, se inscreve, faz a inscrição, você pode dar aula. Né? Mas e aí, onde fica a LDB nessa? Porque a LDB fala que para você ser professor, você tem que obrigatoriamente ter o quê? LDB, desculpa, só traduzindo, Clésio. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela quando colocou isso, inclusive, quando eles começaram a aplicar a LDB, acabou com as escolas de formação ao magistério, que eram os antigos CEFAM. E que formavam professores assim, para atuar com alunos do antigo pré-primário, entendeu? Uhum. E tá lá. Quem não tivesse licenciatura na época não poderia dar aula. Exato. E hoje em dia o que se vê é engenheiros, advogados, outras profissões, tudo voltando para a escola de novo. Então, você tira o caráter profissional da educação, né? Qualquer um pode dar aula, precisa ganhar um dinheirinho, essa é, vai lá dar uma aula. Então, o que acontece? O governo, ele se preocupa muito mais em desarticular a categoria dos professores, né? Em criar contrato de trabalho, onde quem está trabalhando, por exemplo, chamado categoria O. Hoje, categoria O é um profissional que não tem direito nenhum. Então, ele é um cara que trabalha ali, é um trabalho quase escravo, né? É quase escravo. E aí, o que acontece? Ele está ali sob o total controle do governo. E essa categoria O, ele é um cara que ele é quase 40 mil professores. Então, o professor entra de greve, o governo vai lá e fala, ó, categoria O, vai lá e dá aula no lugar do cara que está de greve. Uma parcela considerável dos profissionais entram de greve na escola, o governo vai lá nas universidades, em faculdade, e fala, vem cá, vem dar aula, que você ganha um dinheirinho extra. E põe para substituir o cara. Quer dizer, ele está muito mais preocupado em desarticular os movimentos políticos do que dialogar, do que chamar para discutir. Foi assim que ele manteve 3 meses de greve, alegando que a greve era só uma minoria. Chegou a 100 mil. Né? Ele não afirmou nenhuma vez que chegou a 10% dos professores. Mas o que é assustador nisso tudo é que o número de interessados em licenciatura está diminuindo cada vez mais, né? E os novos, se a gente está vendo professores maravilhosos, novos, entrando na rede, mas que a gente vê que vai estar na rede por pouco tempo. Sim. Que eles vão procurar necessariamente outro emprego, porque... Qual é a média de exoneração que estava falando outro dia no jornal? Estava tendo um por dia, no estado inteiro. Um professor por dia que assumiu e exonerava, né? Mas é, no, nosso programa já está terminando. A gente queria agradecer a presença do Matheus. Uma pena. Gostaria que até amanhã debatemos. Discutir educação sempre é muito bom, né? A gente fica com essa discussão na garganta, né? Às vezes querendo uma oportunidade para falar. O espaço aqui está aberto também, né? Para as autoridades, para dirigentes, se quiser aqui. Espaço para que ela possa rebater as ideias, né? A gente dá direito também, lógico, né? Espaço é democrático. Nosso espaço é democrático. Então, queremos convidar os ouvintes para que estejam conosco na próxima semana, segunda-feira, às 17 horas, com reprise no mesmo dia, à meia-noite. E sempre aqui pela Rádio Fiscar, né? 95,3. Escute diferente. Sempre diferente, né? Sempre. Nós vamos ouvir uma música para terminar, Daniel. Ticket to Ride, também dessa bandinha ruim dessa bandinha que o Toninho separou pra gente, essa bandinha da Inglaterra. E até segunda-feira, então. Básico em Revista.